sobre, falar sobre. Sei agora, arrisco o que há em ti. Não há nada mais para te prender. E a noite anda por aí. Vem comigo, sou contigo. Temos tudo para sonhar. Deixa a rua, rouba a lua. Traz o vento no olhar. Solta o céu, leva o sol. Quero chegar a ti. Vê o que te dói me dar. No fio de Mas que mal é que eu te fiz? Não estou a perceber. Pois é. chegou, loucuras voltou ao meu pensamento. Apagou-se a luz, carícias surgiram, as mãos invadiram o meu corpo de vento. Apagou-se a luz, chorei como um louco, sem querer pouco a pouco teu nome gritei. Apagou-se a luz, aqui abandonado, senti a meu lado, tão triste fiquei. E na escuridão meu coração, pela madrugada, sofreu e chorou, teu nome gritou, não adiantou nada. As voltas que dei na cama encontrei desespero e dor. Na calada da noite, sem luz, sem acoite, sem ti meu amor. Apagou-se a luz, meu quarto tão frio, espaço vazio, sem nada que ver. Apagou-se a luz, meus olhos choraram, as horas passaram, desejo morrer. E na escuridão meu coração, pela madrugada, sofreu e chorou, teu nome gritou, não adiantou nada. As voltas que dei na cama encontrei desespero e dor. Na calada da noite, sem luz, sem acoite, sem ti meu amor. E na escuridão o meu coração, pela madrugada, sofreu e chorou, teu nome gritou, não adiantou nada. As voltas que dei na cama encontrei desespero e dor. Na calada da noite, sem luz, sem acoite, sem ti, meu amor. Canal 2, Antena Web. Ai, meu amor, que ainda quero mais. deixaste o mundo espantado. Tu chegaste ao coração, não com a língua mas com o fado. Em França foste a princesa, na capital da cultura, com a canção portuguesa, com coragem e bravura. Amália, tu és rainha, rainha da canção tradicional. Canção tradicional do fado, és a madrinha, madrinha de Portugal. Hoje reina nos céus, num jardim bem florido, cantas o fado a Deus, com lágrimas comovido. Não te esqueças de cantar nossa canção. Canção tradicional do fado, és a madrinha, madrinha de Portugal. Amália, tu és rainha, rainha da canção tradicional do fado, és a madrinha, madrinha de Portugal. Se pensas que eu já estou morto e não estrabucho, estás enganada. A vida é que nos ensina, com a idade tudo é melhor. Não perdes pela demora, o caruncho chora pelo teu amor. Anda cá e anda, anda cá e anda, anda cá linda que anda o caruncho a pedir amor. Anda cá e anda, anda cá e anda, não tenhas medo de estar ao lado de um pinga-amor. Anda cá e anda, anda cá e anda, anda cá linda que anda o caruncho a pedir amor. Anda cá e anda, anda cá e anda, não tenhas medo de estar ao lado de um pinga-amor. Que um piparota em qualquer barrota é remédio santo. O bicho aguenta tudo porque é carnudo o seu alimento. A vida é que nos ensina, com a idade tudo é melhor. Não perdes pela demora, o caruncho chora pelo teu amor. Anda cá e anda, anda cá e anda, anda cá linda que anda o caruncho a pedir amor. Anda cá e anda, anda cá e anda, não tenhas medo de estar ao lado de um pinga-amor. Anda cá e anda, anda cá e anda, anda cá linda que anda o caruncho a pedir amor. Anda cá e anda, anda cá e anda, não tenhas medo de estar ao lado de um pinga-amor.

deixei, eu estava louca. Quem me dera estar ao pé de ti. Não ter nada de ti dói demais. Saber que te perdi dói demais. Nem sequer uma simples palavra, nem um gesto de amigo afinal. Antes de estares com ela, estiveste comigo. De amigo afinal, antes de estares com ela, estiveste comigo para meu mal. Dói demais, dói demais, dói demais, dói demais. Dói demais ser assim rejeitada. Dói demais. Nem sei como aguentar. Olho para ti, nem dás por nada. E acabo num canto a chorar. Não ter nada de ti dói demais. Saber que te perdi dói demais. Palavra, nem um gesto de amigo afinal. Quando tu estás com ela, estiveste comigo. Gesto de amigo afinal. Antes de estares com ela, estiveste comigo para meu mal. Dói demais, oh, dói demais. Não ter nada de ti dói demais. Saber que te perdi dói demais. Sequer uma simples palavra, um gesto de amigo afinal. Antes de estares com ela, estiveste comigo. Música portuguesa, o sucesso está aqui.

confesso que não estava prevenido. Amar alguém e não ser correspondido. Oh, não, não, não, não, não. Eu nem sequer tive chance de a mostrar. Que o meu fogo deixa-me verdadeira. Por mais que eu tente, eu tento demonstrar. Ela foge, deixa não acreditar. Ela deixa não acreditar. Não gostava que eu gostasse. Aceitando.